Para a esquerda da PM, que vai prosseguir a baixa altura no eixo, prosseguindo para o pátio do Graé. Tente, Oceané 6320, aguardando a autorização. Ao final, o pátio do Graé. Reporte solo controlado. Ou não. Tá 3660 no solo aos 50. Olha para a direita no 21 no decimal 9. 121 decimal 9, tá 3660. Gente, November Oscar Romeu, prossegue para o farol de Itapuã, aguardando para chamar a torre. Farol de Itapuã, November Oscar Romeu. 660, livrou. 3660, bom dia, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3660. Solo controlado ao 50, livrando frequência. Mais Terra Golfa, Vega Pro 300, em direção à formação, aí, via litoral. Gente, Max Terra Golfa, frequência de Vipaco correndo com os tráficos locais. Golfa. Senhor de Salvador, boa tarde. 5400 da TIP vai cruzar 240. 5400, acione a identificação da presente do ETAP para chegar da Mari descendo 050. 050. Na Prunimari para chegada, o 5400. Sua de TAP, trip 5400. Sua de TAP, qualquer. Afirmativo, TAP. E TAP na proa, o 5400. Cabexia, atenta, esteira turbulenta, a aeronave está cruzando o eixo da 17, comando pronto, tem autorizada a decolagem. Vento variável, 02 nós, o quilo Cabexia. Juliette para 1-1-1, 3-6-6-0. November Oscar Romeu para o Itapuã. Oscar Romeu, torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, Romeu, graças. Papá, papá, no vendo Oscar Romeu, farol de Itapuã. November Oscar Romeu, intenção de pouso. Pista 35 para Pátio Aristá. Mantenha-se sobre farol de Itapuã, ainda aguardando. Qual altitude que mantém agora? 500 pés. Mantenha-se a 500 pés. Farol de Itapuã, 500 pés, November Oscar Romeu. Quilo Quebec Serra decola aos 5-3, mantém a proa até 1000 pés, ok? Para após prosseguir curva direita, ainda aguardando transferência. Serra na proa até 1000, Quilo Quebec Serra aguardando transferência. Canal 6320, livrou a pista. Gente, Oceané 6320, Zona Alfa, prosseguindo seu táxi, irá prosseguir via Alfa e reportar antes da Juliette. Prossegue o táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette, Oceané 6320. Boa noite. Divento? É, confirmo, não entendi. Santanhas do Herói da Missão. Quem é que tá questionando? Papá, papá, November Oscar Romeu. Aqui, ó, nós estamos operando visual, ok? Visual nos mínimos e não chove no aeródromo. Quanto de vento, senhor? O vento tá... vento calmo. Exato. 6320, seu solo foi ao 54 para prosseguir um táxi, 121 decimal 9. Quilo, Quebec Quebec Serra, autorizado, curva à direita, chama o controle 19.35. Direita, 19.35, Quebec Serra. Boa tarde. Só 333, boa tarde, aguarde cópia para Congonhas 360. Continuar 6320, ingresse Juliette para remoto 14. Juliette, remoto 14, 6320. Poderia confirmar qual é a saída para o voo no 333? Afirmativo, já estou pronto para copiar. Pronto para copiar. Autorizado Salvador, Congonhas 360, a rota será Leda, Vídeos, Uluno 6, após Belo Horizonte. Decolagem será da 10 com curva à direita, da saída da El, Leda e após Leda, Bridge. A frequência do controle 1998 e o transponder 5167. Cotejo. Da mesma? Pode prosseguir para final da 35, vento 210 graus 029. Está iniciando então o procedimento para pouso cabeceira 35, papapá, novembro, Oscar Romeu. Leda, após Leda, Bridge. Bridge, Upper Zulu 16. Belo Horizonte, primeira curva direita na subida, decolando da 10, 119.8 é o controle de saída e o transponder 567. Correto, Gono 333. Quando pronto, seu pushback acionamento, confirme seu gate. É o número 7. Sim, sim. Trip 5400, desceu 2010, o ajuste no 013, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 1003, autorizado ILS, descendo para 2000, 5400 vai informar estabilizado. Pode prosseguir o táxi via taxiway, via pista e reporte pista livre. Juliette, boa tarde, prossiga. Siga enquanto for os dois corredores, reporte através de Paripe, Vitorino e Juliette. TP 5489, boa tarde. 5489, boa tarde, conquista 200, copia? Copia. Autorizado, conquista 200, decolagem da 10, a curva à direita, saída gola em vão, após direto, conquista. Controle Salvador em 1198, transponder 5166, cotejo. Sente computador 200 para conquista, perto da 10, a decolagem, curva à direita, gola em vão, controle 198, transponder 5166. Trip 5489. Correto, Trip. Quando pronto, só me possui back acionamento no PAS 3. Problemas. Vou no 394 para o Galeão, dizer o 360.com. Bono 394, uma boa tarde para o Galeão. Nós já temos aprovado o nível 360. Está autorizado, 360 via para o esqui 50, BDEV, Upper November 857, por seguro. Upper Zulu 16 e Groove. Decolagem será da 10 com curva à direita na saída da Euleda, após a Euleda BDEV. O controle Salvador em 1998, transponder 5147. Coteja. Utilizado Galeão, nível 360, pela Upper Zulu 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição LED. Isso aí, LED após BDEV. Controle 198, transporte 5147. Saída da EL, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após Leda, BDEV. Após Leda, BDEV. Dael Leda BDEV, vou no 394. Correto, no 394, quando pronto, só me possível questionamento, informe o Gates. Aguarde, por favor. Gol, 1600, número 62, é pushback acionamento. Autorizado, 600, seu intacto. Agora. Salvador, boa tarde, Oceaner 6326. Oceaner 6326, Sony, identificação, autorizado a chegada Mari, voo em direto ITAP, descendo ao nível de voo 050. Descendo para o 050 na prova de ITAP, Oceaner 6326. Centralização do voo 924. Voo 924 para Maceió 350, copia? Copia, sim. Autorizado Maceió 350, via para o esqui 58, decola 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, saída. O controle opera em 1998 e o transponder 5146, coteja. 350 para Maceió, Aperuísque 58, decola pista 10, curva esquerda após decolagem, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador, 119.8, código transponder 5146, é o gol 1924 no 5. Correto, gol, quando pronto, some para o SPEC, acionamento no 05. Chamarei, obrigado. Solo, tanto 3566, agora no 9, para o SPEC, acionamento. Autorizado 3566, some táxi. Autorizado, some táxi, 3566. Solo TP 5489, tá na parte 3 para o pushback somente pronto. Autorizado, Samitax, TRIP. TRIP, apontará. Oi, Salvador, boa tarde, 5400 da TRIP, tá full ILS. TRIP 5400, completa aproximação, reporte ao final 3 milhas, vento variável 0 no nosso. Vai reportar 3 milhas, 00. Oi, Salvador, fora do solo, para sul, Guardião 0. Guardião 05, ciente, fora do solo ao 04, controle 19, decimal 35. Controle 19, confirmando, 35. É 198, 198, confirmando. 198, Guardião 05. Cada ponto, descendo 060. Já está no ideal, ok? Gente. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 011, tá? Confirme Guardião 05? Confirmo, Guardião 05. Decolou de Salvador, tá ingressando na linha litoral, tá em patrulhamento preventivo, 500 pés, em condições visuais, na escuta permanente. Entendi. Tenente Quase 105. 5. Ajuste no 013. Realizado por as metas. Quilo Quebec Serra, reporte ao final de 2 milhas, cabo 017. Voltarei, Quebec Serra. Com 7,6 a bordo, 3 horas e 15, alternando Recife. Táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera Sama Torre, 118, 6,3566. Juliette Alfa, Chá, 5,6566. Para o táxi Trip 5489, total 46 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, Tarma Salvador. Táxi autorizado Juliette Alfa, no ponto de espera da Sama Torre, 118, seguindo o rebanho da TAM. Trip 5489, será o número 3, ok? Estimativo, vamos ingressar aqui, aguardar você atrás da TAM. Sente. Para visual com o aeródromo. Pode livrar B500 para mim, o céu. Autorizado. Muito grato. Contorista Vazador, muito boa tarde, Azul 41, 16. Azul 41, 16, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada a Mário, desceu 070. Chegada Mário, desceu 70, idêntica pro de TAP, devido à formação entre Mário e TAP. Está autorizado ETAP, confirme a sua indicada, Azul? Indicada por enquanto 3009. Gente. Zero, pode ser. Uno 600, autorizado alinhar e decolar pista. Uno 0, vento, variado 029. Estimativo, está sendo autorizado ingresso e decolagem. O iniciante do vento variável, o gol no 600. Solo 5400, livrou via Eco. Sem strip. Prossiga seu táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, 5400. Visual com o aeródromo? Afirmo. Chame a torre em 118, meia dúzia. 18 com meia dúzia, muito grato, excelente tarde. Torre do Salvador com aquele cordial, boa tarde, o Papatango Vitorinha Júlia. Vitorinha Juliette, boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabo 017. Vai reportar 3 milhas, 17. Índia Júlia. Está autorizado, afinal, ILS, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2.0093, vai reportar estabilizado, 6.3.2.000. Quebec Serra tem autorizado pouso, pista no 7, vento variável 029. É, pista já pouso no 7, Quebec Serra. Pista da Juliette, 5400. Ponto 5489, boa tarde, mantém o ponto para guarda para decolagem. Guarda decolagem, 5489. Está iniciando, no 600. 00. Libera o ingresso do trip pela Juliette, porque tem aeronave na bloqueando a Índia. Mantém pista no zero. Ali mantém uma zero, tá 3566. Índia. Sem problema, sem problemas. Prossegue Juliette. Gente, Juliette. Salvador Azul 4196, pequeno desvio à esquerda para a 0345 para evitar formações, ok? Está livre de desvios 4196. Obrigado, 4196 Azul. Ano 600, decolou 11, controle 19, décima 8. Boa 98, boa tarde. Após a corrida do Tanta de VDM, tem o 3589, senhor? Afirmativo, após o início de decolagem, ali mantém. Sim, obrigado. Hoje eu li livre pouso na 97, senhor. Na subida, Fuca, transição, Zipa. 986. 10, via Juliette Alfa, ponto de espera 1186, gol 1333. Aquilo que é Black Sense, o Sol está usando dois, pode prosseguir o táxi à estação aí em frequência. Autorizada a decolagem pista 10, vento variável 02 nós. Iniciando a decolagem, está 3566. Tripe 5491, dessa 2 mil pés, o ajuste no 013, está livre LF, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado 5491, ajuste no 013. O Bravo Alfa para início de descida. No Bravo Alfa, desça 500 pés, o ajuste em Salvador no 013. Bravo Alfa. 6315 ao solo. Informação de pista livre, número 1 para pouso, aeronave a terra ingressando para decolar 5 autorizado, vento variável 02 nós, ajuste no 013, não chove neródromo. E pista parcialmente molhada. Sente, aguardando a liberação para pouso, 6322 chave. Com controle, o mesmo solicitou restrição nas saídas a partir da presente. O senhor está restrito então 080 até 25 milhas, aguardando liberação do mesmo. O 934 está sim. Funcionário 6315 ao solo. Desculpa, 198, corrigindo 198, bolou. 983566. Tripo está autorizado a decolar? Legal, decolagem, vento calmo. Decolagem, 5489. Trolle, boa tarde, então 3566 novamente, decolou. 3566, boa tarde, contato radar, suba 190, sai da pista. 90 na fuga, 3566. Controle, Salvador, papatando, deletando o Zulu. 3, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Guardando a atmosfera, voa na 3. Papa Romeu Lima, Bravo Alfa para ingresso no circuito, chame a torre em 1-9-8-6-12. Pouso autorizado, 6-3-2-2-2-2-2. Hoje é 500 pés. Bravo Alfa para ingresso no circuito, torre em 1-9-8-6-12. 1-9-8-6-12, é grato até. 358. 8, corrija, 198, ok? Bom voo. 8, muito obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Lima Bravo Alfa, farol 500 pés, visual tráfego na final do LS. Lima Bravo Alfa, prosseguir para a final da 7, confirma? Afirmo. Tem condições de aproximar para 35, não? Tem condições, pode confirmar o vento? Confirmo, o vento está variável, o vento está calmo, a intensidade é 2 nós, no máximo. Então vai para 35, está ingressando ali ao do litoral, senhor. Tá ok, pode prosseguir então para o sinal da 35 e reportar estabilizado na cabeceira 35 para prosseguir para o táxi. Bravo. DB-5489? DB-5489, contato radar, suba 200, saída Golem. 200, saída Golem. Mostra para a cidade de Jaco, vamos aqui à direita para o Odeval. Mantenha a saída DB-5489. DB-5489. DB-5491 no controle. Prossiga 5491. Complete aproximação, torre 1 na 8612. 78612, boa. Azul 4196 está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, importará, 410. Ouro TRIP 5491 estabilizado no ILS. TRIP 5491, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, adubirando para pouso, informe 737, ingressando para decolar 5 autorizado, vento calmo. Ajuste no 023, não chove na roda. Sente aguardando para o pouso 5491. Faxiné 6326, solo 16, livrar direito no 21, décimo 9, agilizando a medida possível. 219, agilizando. 00, pro assente de informação. Colo 600 está livre do desvio, chame o centro Recife em 12685, até Nino 2545, informe ao mesmo sobre o desvio. Agora o Uno 33, autorizada a decolagem sem parada, pista no zero, vento variável, 01 nosso. 7, livre a decolagem, gol no 333. 35491, completa aproximação, informarei pista livre, aeronave 737 na corrida. Temos um helicóptero que vai aproximar a baixa altitude para 35 sem interferir com este de aproximação. 4491. Iniciando, gol no 333. 7. Boa tarde, é o TRIP 5401 com informação X-Ray para Porto Seguro. 5401 no Porto Seguro 300, copia? Copia. Autorizado, Porto Seguro 300, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, após Leira Ilhéus. Controle 1998, transponder 5412 e aerovia Upper Whisk 50. 7, Guardião 05, reporte sobre o farol do Itapuã. Portal Itapuã, 05. TRIP 5491, tem autorizado pista no zero, vento variável 029. Sente livre pouso na 10, TRIP 5491. Alfa, Eco, Lima, transição Leda e após Leda, Ilhéus. Tael, Leda, 5400, depois direto dentro. Correto, quando pronto, são impossível acionamento no 01. Só no gol no 394, pronto para o espécie acionamento, posição no 3. Copiado, gol no 394, confirmando, está no passo 3, passo de carga. Portal e pista livre. Ok, vai prosseguir o táxi e reportar livrando a pista, bravo. Guardião 05 da presente, autorizado aproximação direta ao pátio do GRAE, reporte solo controlado, vento 190 graus, 049 agora. 190 com 04, reportará no solo controlado, pátio do GRAE, guarda. Aguardando liberação do controle para prosseguir com a subida. O gol no 394 na remota 103 está autorizado, seu pushback acionamento, solicitar o táxi.